motoqueiros se exibem nas tardes de domingo nessa rua da periferia da zona sul de São Paulo. Quando a polícia aparece, a rua fica vazia. Rasgando a madrugada no bonde com mais de 20, mó bagunça na city com puro luxo, requinte, sentido sambão, praia grande partindo da rua A, sabe que o silêncio pra nós nunca vai agradar. Zona show, rua A, os moleque como é que tá, a pedido lá da vila quase, mas vamos brincar, quando tá sol é só escola e ducha na 150, tem vizinho que não aguenta, fica em choque, se esquenta, não inventa, vai gordão, me prepara, só dá comenta que essa brisa, a alegria, nossa vida acrescenta. Segura o bonde, ó, que esses moleque aplica zica. Desvia dessas ideias, diz é povo que critica. Quando os motoca se une, cê sabe que complica. Não queira pá, que senão nós se multiplica. Tem fã preta, titã prata, da vermelha e azul. Cano reto, estralador, Ipiranga, zona sul. Depois de passar pelo carro da polícia, uma dupla sem capacete passa dando risada. A meta do grupo é raspar a placa traseira no asfalto. Rasgando a madrugada no bonde com mais de 20, mó bagunça na city com puro luxo, requinte, sentido sambão, praia grande partindo da rua A, sabe que o silêncio pra nós nunca vai agradar. Cê quer colar, pode chegar, vai me encontrar na rua A, junto com o bonde da bagunça que jamais acabará. Moto sim, carta não, e se preciso a fuga aplica, da esquerda pra direita sobe a bosta que estica, é cursinho monstrão, e lá eu conheço bem, entorto o pulso, enrola o cabo com os corsa peide, não vem. É só sujeito, homem parça, ninguém paga de menina. Não pode abraçar o asfalto sem portar o samarino. Funk da 13, babalu, samba da tia, bar da nega. Sai pra lá com esses bode que logo a força chega. Cê tem hornete, sei que cê tá de Juliette. No farol fica em choque que o bonde é tipo peste. A primeira motocicleta se aproxima. Atrás dela, dezenas de outras chegam. Todos estavam sem capacete. Entre eles, havia mulheres. Faziam manobras perigosas no meio da rua. Hoje cedo, foi possível ver as marcas dos pneus no asfalto. Ipiranga City é meu ninho, Titanca S, Polo listrado do Elinho. Ipiranga City é meu ninho, Persílio Neto, Rua A e os prédios, esse é meu mal. Lá, doce lá, bem antes que meus olhos pudessem lhe chegar. Foi onde aprendi a andar, os meus medos enfrentar, onde eu ganhei malícia pra com a vida jogar.